KEG, Apocalipse Urbano, satisfação. Do lado leste de São Paulo, pro DF, pro mundão, é nós que tá ladrão. Avisa presidente Dilma, avisa os porcos que a quebrada se ligou na podre e vai cobrar os votos. Corpos clamam por justiça, pátria amada idolatrada que nunca vestiu nossa camisa. Tamo no limite, tipo barril de pólvora, desnorteados pelo efeito da programação. Perdemos a visão, desviamos os olhos, a luz na escuridão, efeito retardatório. Não vamos só lutar por passagem de busão, pra depois silenciar com o gol da seleção. Também conheço a intenção, como disse o Cocão, se prepare marche pra revolução. Fuzil cruzado, pilotando a Falcon, sai na fuga. A noite na Coab, o crime que domina a rua. Tropa de choque, spray de pimenta na cara. Bomba de gás lacrimogêneo traz a paz na marra. O rabecão é mais isto que o caminhão de gás. O crime adota o desviado da casa do pai. Com a verdade escandalizo vários, tô ligado. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Declaração de guerra, o crime é de tensão. Vocês que incitam ódio, envenenam o coração. É ditadura disfarçada no governo de esquerda. Tô cagando pro Brasil, infelizmente o povo aceita. Declaração de guerra, o crime é de tensão. Vocês que incitam ódio, envenenam o coração. É ditadura disfarçada num governo de esquerda. Carnaval, futebol, Bolsa Família é a receita. Cidadania, aperte o verde e confirma. Quem foi mais traíra, o Lula ou a Dilma? Escravizou com a Bolsa Família, não errade com a miséria. E as ruas deixou de ser um campo de guerra. Conformismo é crime diante do caos. Omissão garante o próximo carnaval. O escudo da seleção ainda é orgulho no peito, sabendo que a CBF é lavanderia de dinheiro. Uma justiça que absolve a quadrilha de mensaleiros. Só pode mesmo tá cego, não tem cadeia pra doleiros. Aqui Calheiros assume a presidência do Senado após ser julgado e condenado culpado. O seu dinheiro financia o luxo da família, enquanto parte do Nordeste sobrevive comendo farinha. Bancam viagem pra amantes, vão pra Dubai, enquanto no hospital de base da chora perca do pai. Aonde deveria estar fechado pra esses bandidos? Arreganharam as portas dizendo ser profissionalismo. Vão atrás de negras, falam que é dinheiro nosso. O rap abraçou a ideia, hoje político é sócio. Giovanni Caete não é esquerda nem direita, não é tucano e nem balança bandeira vermelha.